departamento 222 descend 2,000 feet, connection 07. 2,000, 223, passa 3. Passa 2223, turning right, heading 160. 160. 2223, report established. Clear to ILS. So we'll call you, established. ILS. 2223. 5562, 5526, descida para nível de voo 060. 060. Controle azul 4208, cruzando 3 estendes, via esquerda. Azul 4208, contato radar decolagem, sul para nível 350, sai da PUCA. 350, sai da PUCA, está de via esquerda agora, de evitar a formação. Papa, o 35217, tráfico na sua posição de 1 hora, 10 milhas, rumo oposto. 35217, pode voar para a 210? 35217, curva à esquerda na proa 1. 1-5 nessa proa, intercepto. Chega 1-1-5 para o localizador 5217 da Brito. 5217 irá ultrapassar o... Papa Romeu, Romeu de Oca, irá ultrapassar o curso do localizador. Ultrapassa o localizador. Webjet 5826, veiculação para sequestramento, curva esquerda na proa 350, limite a magnética 0-10. Web 5826, veiculação para sequenciamento na Pro 350, o limite é o magnético 080 de Simbra. 350 limitado pela 080 de Simbra. O TAM 3859 completa a final LS, torre em 1 no 8 decimal 6. O TAM 3859 chama torre 1 no 8 decimal 6. Trip 5217, descida para 3 mil pés, ajuste no 017. 3 mil no 017, 5217. Papa Romeu Romeu, Índia Oscar, descida para 4 mil pés. 4 mil pés, ainda pro ano, então. O gol, Papa Romeu Romeu, Índia Oscar, curva à direita na pro 145. Gol 9085, a sua identificação autorizada a chegada BOMF, desça para o nível de voo 050. Papa Papa Mike X Delta, reporta aqui para o Açu. 0842, valeu. Desça para 500 pés do Mike Excel. 1560, 5826. 5826, descida para nível voo 050. 050, passou o limite, senhora. Mantém a proa? Afirmativo, mantém a proa e vai passar o curso localizador. Vamos ao controle, passageiro 2223, está bem, senhora. Passageiro 2223, constitucional ILS, Tower 108, Small 6. Papa Romeu, Romeu de Oscar, desça para 2 mil pés, ajuste no 07. 2 mil pés, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, Top 5826, descida para 3 mil pés com ajuste no 07. 5826, descida para 3 mil pés, ajuste 1017. 1017, 3 mil, mantendo o pronto. Web 582. A magnética 120 de Simbo, Web 5826. Novo limite, magnética 120 de Simbra. 120 de Simbra. O curva a web 526, curva à direita na proa 080. Guardião 07, frequência livre. Papa Romeu, Romeu Índio Oscar, ultrapassar o fuso localizador. Ok, você passou o localizador do Romeu Índio Oscar. Uma prossiga. Runway 10, wind 140 degrees 6 knots. Clear to land, passageiro 223. Firmei com o centro Recife, não tem nada que impeça, agora tá tanto pra mim quanto pra ele, eu peso Lu 44. Se fosse modificar pra eu peso Lu 21, teria que fazer CHG. Pois é, mas aqui eu tenho no meu plano de voo aqui CHG apresentada para a rota da navegação, que é como que eu te informei. É isso que eu tô achando estranho, aqui tá com o CHG apresentado, né? Poxa, tá bom. Tá, vê se você consegue isso pra gente, se for vai ficar bom. Vou tentar. Muito obrigado, viu? 3859, ligou? 3859, aqui é Alfa, Juliette, Santa 62. 62. Mike Echo Delta, torre 1-18-6. Azul 4208, chama Recife 1-25-45, alternando 1-26-85. Vou seguir para pouso 97. Meu sistema aqui não tem CHG para plano de decolagem de Salvador. Podia confirmar se foi feito na sala de Salvador? É, eu tô perguntando aqui, eu tô questionando a companhia a respeito disso. Aí, se você consegue essa CHG pra gente aí, qual é o que tem que apresentar? Fala aí, pista livre. Guardando pista livre, 527. A CHG teria que ser apresentada, a CHG, e a empresa tem que apresentar. E o senhor confirmando onde foi feito já ajuda pra eu conseguir achar junto com a sala S de Salvador. Ah, tá certo, tá certo. É, eu tô funcionando aqui. Eu também posso coordenar depois da decolagem em voo, né? Isso, mas aí é só após a decolagem. Ah, ficaria nosso cargo. Tá ok, eu vou falar com a companhia, se for demorar muito, daí eu decolo e vou eu coordeno com o centro de fica obrigado, viu? Confirme. Afirmativa, a minha intenção é cruzar o senhor após o segundo tráfego, tá ok? Eu tô com já dois tráfegos na final, já estão bem próximos, aí são 5 milhas aproximadamente. Minha intenção é passar o senhor após o Embraer, segundo Embraer, o Embraer no caso, né? Então, mantém espera e aguarde, o Mike Delta. Oi, Salvador, Papa Romeu, Romeu Índio Oscar, mantém aproximação, informarei pista livre. Mantém aproximação para Romeu Índio Oscar. Latins, to position 1-4, gostaria de te ouvir. Alfa, position 1-4. VOB-103, 330, alterna com fins. Autorizado, táxi de Alfa, fonte para torre 1862, que negar 1017, Chinai 62, o número. Solo, tem ninguém para balizar aqui no 62. Ok, vou coordenar o que pra mim ali, 5826. O F526 completa final LS, torre em 1-2, decimal meio e redução para velocidade de aproximação. 18-6, redução. 3859 é o solo? Negativo. Já chegou algum balizador aí? Negativo. O senhor tem ciência que é o balizador da companhia, não é isso? Condições de agilizar para cruzar a retaguarda no mesmo? Rapaz aqui chamando aqui agora, hein? Ok, esse tipo de balizador é a companhia, a responsabilidade da companhia é balizar a aeronave, ok? Mike, é que o Delta tem intenções de pouso na cabeceira 35? O senhor tem intenções de pouso na 35? Bravo de Manquilo na rotatória. Papai Romeu, Bravo de Manquilo, torre em 1 no 8.6. O voo 9058 vai atingir o 050. Voo 9085, desça para 2.000 pés, ajuste no 015, 17, corrigindo, livre LS, reporte estabilizado. 2017, autorizado, vai reportar estabilizado, 9085. Luciano 5, 115. E final da 17, tá ok? Ok, aguardando, né? Espera. Papá Romeu, o meu índio é Oscar, pouso autorizado, cabeceira 1-0, vento 1-6, 0 graus, 9-9. Seus pousos 1-0, só melhor. Afirmativo, mantém uma espera 62 no 1. Bravo Lima, que eu copiou que é pra manter espera no, a 4 milhas. Afirmativo, tá, 4 milhas, mantém a espera na rotatória. Jet 5826 está na minha escuta. Bom dia, senhora. Guardando a autorização. Afirmativa, manter a aproximação. Informarei a pista livre apenas para informação. Nesse momento, nós temos o helicóptero cruzando a final da 1-0. Não vai interferir com o seu pouso. Já está ciente do seu tráfego. Mantenha a aproximação. Informarei a pista livre. Afirmativo, Mike X Delta gira a base curva e pouso na cabeceira 1-7. O vento no 4-0 graus, 8-9. Papá Romeu, Romeu India Oscar, do solo foi aos 4-0, direito no 219. Bravo Lima Kilo, autorizado final da 17, informe final de 2 milhas. Autorizado final da 17, informe na 2 milhas. Webjet 5826, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 4-0 graus, 8-9. O mesmo helicóptero que cruzou 10, está pousando pairado sobre a cabeceira 17, não vai interferir com seu pouso. Ciente. Livre pouso na 10, baixado travado. 5826. Esquerda que seja aquilo para o passo 3, senhor ajudou o Papá Romeu, Romeu India Oscar. Eu sugiro que o senhor prossiga para perna do vento da 1-0, tá ok? Após o senhor vai efetuar o cruzamento do campo e pousa direto no pátio 3. Ok, então, perna do vento da 1-0 e cruza por pátio 3 aqui. Afirmativo, vai me reportar pro cruzamento quando estiver na vertical da base aérea. Vai reportar cruzamento vertical da base aérea aqui. Firme? Delta autorizado, pouso parado na 17, vento no 50, Delta 79, Mike Eco Delta. Mantém. Delta no solo 42, liberando próxima à direita. Bom dia. Web objeto 5826, seu alofo 43 direito no 219. 219, 5826. Do Web 5826, bom dia. 5826, táxi Alfa, repórter F3JS. Alfa, repórter F3JS, no pátio, o senhor já deve estar vendo aí o objeto livrando. Após já está autorizado direto pátio 3, ok? Ok, então direto pátio 3 do Lima aqui. Web 5826, só entra o helicóptero mantendo posição de taquilo, após o mesmo estar livre, prosseguir. Alfa Juliette, 0.04. Ok, tá ciente, visual o helicóptero. Solo do pátio 3, ou Kilo? Kilo, o solo foi ao 4.4. Oi, bom dia, gol 9085, GLS 090, baixar trabalho. 9085, mandei aproximação, só marido livre. 9085. O meu papatão autorizado o táxi até Oscar, chame na Oscar. Estou autorizado na cola pista 10, curva esquerda, saída puca, transporte controle 199, decimal 8, aciona 5131. Apenas o transponder, segundo 31, reporta para o push, o 6312. M2 no 1, decola 45, chame controle em 198, bom voo. 198, 62 no 1, obrigado. A 35, bom dia, confirma o plano visual ou Ian? Salvador, é o 3663. Abri. Só pro 360, o Xené 62, segundo 1, solicita da Helm. Presente Voledo, o Xené 62, segundo 1. Certo, Leda, muito obrigado. Isso, entramos no Procópio da 363, solo. Number 2, copy, stand by. O fome de número alto tem um horário de plano. Do 7 gerente são 1-4-3-5-4-4. 1-4-0, Ilhéus, autorizado, decola pistão no zero, curva direita, saída coral, controle 1-9-8, assina 5-1-3-0. Foram 4-3-5, autorizado, Ilhéus. 1-4-0, decola pistão no zero, curva direita, coral, saída Charlie, Alfa Romeo 165. Fecha lá pra mim. Novo Salvador, bom dia, bom. 9085, Lisão, vocês foram. O 9085, bom dia, taxi Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, 03, 9085. Para o estacionamento 35345. 345, está autorizado para chegar aqui na vontade. Contra ataque sobre 5-3-4. Passaria 2-2-3, Flight 4. Perfeito. Flight left 2-6-0-2, Vitória da Conquista. Airborne, Renew 0, right turn. Arbor, departure. After flyhead later, correction. After flyhead Alpha. Then, DCT, Vitória da Conquista. Departure control 109-8, Cox 5-1-1-4. Paulo Salvador, bom dia 429-2, aqui no 08, centro de informação turma, por estado 3-0 também. Estamos 9, cliente, nos dois copos, são 9. Você tem aprovado, por favor? Fica 345 com 60, 3 horas, com fim. Utilizado tá via Pat 1, Índia e Alfa, com temperatura 18,62, que negava 17, 35345. 17, Pat 1, Índia Alfa, lá 18,6, obrigado. O Bravo November, Bravo, cumprindo um Pat 5 contra guarda-copa, número 3. O resumo confirma o horário plano. A gente está dentro de alguns minutos, está tá chegando no sistema, paga o copo 5-2-2-1. Índia 9 era alfa. Número 10, Salvador Salvador, TGL Veracruz, autorizado, decola pista no 7, curva direita, corredor axé, controle 1-9, decimal 8, apenas 0171. Meia 211, chama Recife, 1251, na alterna, 1-3-3, decimal 25. 251-3325, 621. 4299, tudo cobre. Escuta 4209. Autorizado 360 Campinas, via, pois o Luno meia, decola pistão no zero, curva direita, acelera El. Leida, após vou abrir, controle 1 no 9, decimal 8, aciona 5, 1 no 7. 7 vento com 60 graus, 7 9. Curva direita, Mael, Leida, abrir, curva direita, controle 5, 1 no 7, transforma, passar na próxima, transforma, 4, 2, 1 graus. Felipe, ficou 2, 2, 1 no protocolo. Zuno, Vitória da Conquista, 200, tá autorizado, decola pistão no zero, curva à direita, saída agora, transição elétrica, controle 119, decimal 8, aciona 5142, hoje ele sai da boa, após voar a posição elétrica. Já tem a copa, só um minuto. Tran 3163, número 2 do setor, modifique a rota para o Zulu 21 e saída arbor após voa posição elétrica. 3163. Drift 5345, contato radar na decolagem, sua 4380, saída da El, Leda Eudes. Da El, Leda Eudes, pode manter a proa 200 para evitar a formação? Decola 55, chame controle em 198, bom voo. Semana gol no 923. Afirma. Cinco meia, chame controle em 198, bom voo. Obrigado, táxi, até o Oscar, chame na Oscar. Ah, minha 225, decola. 225, 320, Brasília. Autorizado, decola a pista no zero, curva esquerda, sai da mão. Após, boa posição, Cockburn. Após, direto, Nitsa. Ruído, prossegue upper. Whisk 1 no 0, controle 1 no 9, decimal 8, aciona 5, 1 no 2. Saída Momo, após a posição Momo, vou a posição Cóquio, após diretamente. Fala agora 4, pronto para o táxi, 7, 7 a bordo, 12, 13, 13 para o metro, Nazaracaju. Gol 9465, táxi seguindo companhia no portão 07 via Indy Alpha, Monte Imperador 262, Kinigami 17. Indy Alpha 1206, 1007, vai acompanhar o bote, confirma novamente, PB, gol 9465.